Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do programa Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, neste que é o dia de Natal, dia 25 de dezembro, e este que é também um programa que tem reposição já no domingo, dia 27 de dezembro, dia da Sagrada Família. Vamos então centrar-nos exatamente no dia de Natal e no dia da Sagrada Família, deixando desde já votos a todos para que passem um feliz Natal. Conto então com a participação neste dia com o Sr. Padre António Loureiro, pároco de Oliveira do Hospital. Sr. Padre, muito bom dia, seja bem-vindo à Boa Nova. Muito bom dia a todos os vossos ouvintes, bom dia Liliana. Um Feliz Natal, estamos no Natal, a grande festa do nascimento do Filho de Deus, festa da nossa esperança, festa que nos alegra. Então vamos todos viver um Feliz Natal, apesar das contingências e dificuldades que possamos ter. Hoje é dia de alegria. Alegremos-nos com o Senhor que nasceu no meio de nós. E de facto, Sr. Padre, o Natal é sempre uma quadra de muita alegria, não é? De união entre as famílias, onde vemos pelo menos maior alegria, julgo que nesta quadra quase que andamos o ano todo à espera que seja Natal. É verdade, e mesmo quando as coisas estão difíceis, como este ano, ao menos às vezes até vale a pena sair à rua e poder ver as ruas enfeitadas, o ambiente exterior. Tudo isso também dá paz ao coração, dá um pouquinho de alegria, faz-nos dar conta que a vida também sorri por uma maneira ou de outra. E o Natal é justamente esse momento especial em que, porque nasceu o Filho de Deus, o menino de Belém, todos se alegram. Já na narração bíblica aparecia isso: glória a Deus nas alturas e paz aos homens de boa vontade. Então isso queremos celebrar. Muitas vezes perdeu-se o sentido religioso do Natal, mas permaneceu o sentido da família, o sentido da alegria, o sentido da convivencialidade, o sentido da fraternidade. Tudo isso também são conquistas do Natal, do Menino Jesus que nasceu no meio de nós. É isso mesmo, e alegremos-nos então neste dia tão bonito, dia 25 de dezembro, dia de Natal. Sr. Padre, alguns avisos que também marcam sempre o nosso programa. O Santo Padre, Papa Francisco, também com o desejo de um presente especial para esta data. Exatamente, o Papa Francisco apela que haja unidade na Igreja, que haja boas relações, que não haja grupos dentro da Igreja que se entrem em degladio uns contra os outros, mas depois acaba por pedir também um presente de Natal. E esse presente é atenção aos mais pobres. É dizer que a Igreja está atenta à universalidade dos homens e que no mundo há gente que tem necessidade, que passa dificuldade, há gente que sofre. E há outros que vivem na abundância, que não têm grandes necessidades materiais. Então o olhar vai justamente para aqueles que têm mais necessidades. Então chamar, abrir o coração, chamar um coração fraterno, capaz de estarmos atentos e delicados e sensíveis e de nos deixar tocar pelos mais pobres e de poder fazer esse presente. Portanto, sermos solidários e fraternos e poder também ajudar a melhorar a situação daqueles que vivem na dificuldade. E nas nossas comunidades, às vezes bem perto de nós, há essas situações, por vezes encobertas, não é, Sr. Padre? É, e às vezes até temos dificuldades em reconhecer essa solidariedade. Há pessoas que vivem na dificuldade e têm receio de o manifestar, e os outros também têm algum receio em poder ajudar. Mas então, também nas nossas paróquias, até fizemos uma recolha de alimentos e de bens não perecíveis, justamente para poder ajudar aqueles que têm mais necessidade, ou também bens de roupas que se podem dar àqueles que tenham mais necessidade. O grupo sócio-creditivo da nossa paróquia, que também é aberto a toda a unidade pastoral. Portanto, é este momento de solidariedade, mas também nós sermos atentos aos nossos vizinhos, àqueles que nos batem à porta, alguém que vive sozinho, que não tem família. Portanto, tudo isso são estes pobres a que devemos ser solidários neste tempo de Natal e facilitar um bocadinho de alegria, um bocadinho de boa disposição. Às vezes também não é só coisas materiais. É verdade, às vezes só uma palavra, um sorriso, ainda que agora os sorrisos andem um bocadinho encobertos por causa da máscara, mas por vezes também conseguimos sorrir pelos olhos, não é? Exatamente. Pelo olhar. E às vezes escutar o que o outro nos vem dizer e acolhê-lo. Quer dizer, às vezes há pessoas que sempre parece que são desprezadas, que sempre não temos tempo para elas, não as queremos, são incómodas. Então, no Natal, tínhamos essa benevolência de acolher bem o irmão que está perto e que talvez não tenha ninguém com quem partilhar a alegria do Natal, e que nós somos chamados a testemunhar que a alegria também existe e é para todos. É isso mesmo, também partilhamos dessa convicção de que a alegria existe e é para todos. Senhor Padre, vamos passar um Natal bem diferente, estamos a passar um Natal bem diferente, confinados, cada um mais restrito ao seu núcleo familiar, pelo menos também são essas as indicações, mas devemos estar com o nosso coração radiante, não é? A alegria que marca este dia e esta data. Exatamente, às vezes as situações externas não funcionam tão bem, mas somos chamados a olhar mais em profundidade e a descobrir que a verdadeira e principal razão de vir no Natal é a alegria que desce do alto. É a visita que recebemos de Deus, que vem ao nosso encontro, e essa é que é profundamente a razão e a motivação da nossa alegria, ou que poderá ser. Para isso é necessário um olhar de fé sobre o Natal. Então somos convidados também, nesta situação assim mais difícil, a poder ter esse olhar de fé, de deixar que Deus nos visite, que o amor de Deus venha aos nossos corações, e isso pode-nos renovar por dentro. No entanto, para que isso aconteça, eu tenho que estar disposto, tenho que abrir o meu interior, tenho que aceitar e desejar que Deus me visite. E se isso acontecer, então experimentarei o poder da alegria que desce do alto, que é maior que as alegrias que recebemos do lado, daquelas coisas que nos rodeiam, das nossas relações e das nossas coisas. É Deus que nos visita e no Natal diria que esse é o principal fundamento da nossa alegria. O problema é, serei capaz de experimentar essa alegria? Ou terei o meu coração fechado e sedoso das coisas mundanas, das coisas humanas, incapacitado de experimentar a alegria que vem de Deus? Deus é motivo de profunda alegria, a consolação de Deus que poderemos todos experimentar neste Natal. Por isso também o convite, abre o teu coração ao Senhor que te vem visitar. E muitas famílias, certamente em muitas casas haverá a imagem do Menino Jesus, até o próprio presépio. Portanto, se nós também tivermos a nossa casa preparada nesse sentido, para recebermos bem a vinda de Jesus, também será um bocadinho mais fácil fazer essa abertura do coração. Exatamente, até poderemos resgatar uma ideia que às vezes não entendemos muito bem o que quer dizer. A família é chamada igreja doméstica. Quer dizer, aquilo que há na igreja também está na família. O poder amar, o poder louvar a Deus, o poder viver, ser missionários, anunciar a Jesus. Portanto, isso pode acontecer na família. Então, o desafio deste ano é justamente que a família valorize mais o dia de Natal neste sentido espiritual, fazendo uma pequena oração, que aliás nós iremos também colocar na página da catequese, para que se possa em família fazer uma pequena oração, beijar o Menino Jesus, fazer esta, abrir este coração ao Deus que nos visita, apesar das dificuldades, e quer ir ao centro, que é a família. Então, oxalá, aproveitemos também esta dificuldade exterior para viver interiormente em maior profundidade esta experiência de Natal. E já agora, dizer-vos também que tivemos algumas Eucaristias com a catequese e que foram muito interessantes, em que não foi, algumas paróquias foi dentro da Eucaristia Dominical, noutras paróquias foi uma Eucaristia só para a catequese, tivemos várias experiências dessas, mas queria também dizer-vos, ler-vos um pequeno desafio que apareceu justamente no contexto da catequese, com o CIS, que propuseram que os adolescentes fizessem uma oração a Jesus neste tempo de Natal. Então vou-vos ler duas destas orações que me pareceram muito bonitas, muito simples, muito bem, e dos do oitavo ano, muito mas bem, que também refletiram e fizeram uma oração muito bonita. Uma oração diz: Jesus, neste Natal queremos fazer parte do teu reino. Vamos viver em união com todas as pessoas, fazer a partilha com os mais necessitados, oferecer a nossa hospitalidade àqueles que não têm família e vivem em solidão. A nossa missão é estarmos presentes na vida de quem amamos, podermos dar carinho, atenção e ajuda aos nossos pais, irmãos, amigos e até desconhecidos. Pedimos, Jesus, que tragas a cura para aqueles que sofrem, o perdão para aqueles que erram e a bênção para aqueles que vivem em comunhão com Deus. A minha corresponsabilidade é estar aqui, acreditar em tudo o que fazes que tem um sentido, acreditar que vais proteger e guiar-nos no bom caminho. protege a minha família e os outros também. Muito bem. Uma oração muito bonita, talvez. Às vezes as crianças são luminosas, não é? Outra oração. Menino Jesus, faz deste Natal um tempo diferente. Que cada lar seja templo de hospitalidade, onde reine a comunhão e a partilha do pão. Que cada um de nós sinta no seu coração o espírito peregrino de missão e a responsabilidade pelo seu irmão. Abençoa todos os homens, cura os mais necessitados, para que deste modo consigam sentir no seu coração o teu reino de amor. Muito bem, palavras muito bonitas, muito não bonito. É? Partida que saem dos mais novos, e é interessante que é uma mensagem que nos toca a todos, e, ou seja, as crianças não se ficam, jovens, aliás, do oitavo ano, não se ficam só, ou não pedem só o auxílio de Deus para si, pedem para todos. E exatamente, surpreendeu-me que nestes adolescentes apareça este sentido de missão. Eu tenho algo para fazer pelos outros. Olha, fiquei muito satisfeito por estas orações. E muitos parabéns. E é bom vermos que há estes jovens com este espírito, com este sentido de missão, como acabou de referir. É sempre importante termos estes grupos nas comunidades, não é? É, penso que sim. Apesar desta situação de tempo presente, investir na catequese é sempre um grande desafio. E podemos então alegrar-nos, porque a catequese tem funcionado bem, a catequese não para, estamos em dinamismo, e através da catequese também as famílias se podem envolver, e oxalá sejam sementes para um futuro onde a fé cristã esteja sólida e viva no coração dos nossos adolescentes, nas nossas famílias, em todos nós. Oxalá que sim, seu padre. Olhamos então para o Natal, a liturgia do Natal, há várias missas a acontecer neste dia. Exatamente, surpreendentemente, no Natal, que é uma festa tão importante, digamos que a mais importante a seguir à Páscoa, a liturgia prevê 4 missas diferentes, 4 textos diferentes, 4 com leituras diferentes, portanto, para cada missa as suas leituras e as suas orações próprias. No mesmo dia, não é? Mas há várias horas. Sim, portanto, temos a oração no dia 24, a missa da Vigília de Natal, depois a missa da Meia-Noite, ou a missa do Galo, depois a missa da Aurora, a primeira missa da manhã, e depois a missa do dia. Portanto, há aqui um caminho de onde a Igreja quer fazer este percurso, tudo a anunciar a Cristo, tudo a falar do Senhor, desde a parte do seu nascimento até depois uma reflexão mais teológica que vem no Evangelho de São João. Mas o interessante é isso, é que a Igreja convida-nos a aprofundar no mistério do nascimento do Filho de Deus, no profundo significado que tem para nós que o Filho de Deus se tenha feito homem, se tenha feito um de nós. Nós já nos habituamos muito a esta linguagem religiosa, mas depois não chegamos a entrar bem no seu significado. Dizemos uma coisa, nasceu o Filho de Deus. Isso o que é? Parece que é uma coisa fácil. É verdade, é preciso aprendermos aquilo que é a palavra de Deus, do que nos comunica em cada momento. Exatamente. É? O que é que será Deus fazer-se homem, fazer-se um como eu? E isto é muito interessante, porque Deus é natureza divina. Eu sou natureza humana. A natureza humana não é Deus, mas no nascimento do Filho de Deus no meio de nós, a natureza humana tornou-se morada de Deus. Deus habita na natureza humana. E de algum modo isto que aconteceu em Jesus é para acontecer também em cada um de nós. Eu sou natureza humana, mas sou habitado por Deus, sou também chamado à comunhão de amor com Deus. Ora, isto muda o olhar sobre o homem. O homem já não é só um homem humano, é um homem humano, mas que ao mesmo tempo é tocado pelo divino, chamado ao divino, com possibilidade do divino, capaz de amar com amor divino. Isto aconteceu em Jesus como o primeiro de todos os homens, como o primeiro que vai à frente para que eu o imite e faça a mesma coisa. Por isso o Natal é um desafio de fé muito interessante e que devíamos olhar um pouquinho assim em profundidade para descobrir pois estas mensagens tão bonitas. Essas 4 missas, Sr. Padre, que falou, vão acontecer todas, vão se realizar todas, por exemplo, em Oliveira do Hospital? Não, como é que está a ser? Realmente nós não costumamos ter a missa da Vigília. Seria para as pessoas que não podem ir no dia, podiam ir às 7 da tarde, digamos assim. O que iremos ter é a missa da meia-noite e depois a missa do dia. Uhum. Nas paróquias que têm a missa às 9 horas, iremos fazer a missa da Aurora. Muito Mas bem. Realmente iremos ter, normalmente temos estas, mais o comum. São estas 2 missas, a missa do Natal e depois uma missa do dia. Quando as paróquias são muito grandes, pode haver também a missa de vigília, que seria como a missa vespertina, digamos assim, que ao final da tarde, ao final dia da 24, tarde. Não é? Sim, mas essa não faremos, faremos à meia-noite, porque também não temos tantas pessoas para ir ter, claro, não é? Então faremos a missa da meia-noite e depois a missa do próprio dia de Natal. Portanto, a missa da meia-noite vai acontecer aqui na Igreja de Oliveira do Hospital, acontece também noutros locais. Teremos duas, na nossa unidade pastoral, teremos a missa do Galo, a missa da meia-noite, que será às 23 horas, mas que acaba já... referir, às 23, exatamente, não é? Que acaba já no dia de Natal, que será na paróquia de Oliveira do Hospital e no Seixo da Beira. Muito temos bem. Assim dois polos, dois padres, podemos fazer duas missas. Portanto, muito bem, é importante também informarmos a comunidade acerca dessas missas. Seu Padre, e de facto este Natal bem diferente e também com o facto de não se poder dar o menino a beijar, devemos fazê-lo na nossa casa, não exatamente, é? Já foi as propostas que fizemos, já referimos anteriormente. Vamos então procurar vivê-lo dessa maneira e quem vai também fará um gesto de adoração e de benevolência para com o Senhor. Mas já terá que ser um gesto distante, não podemos fazer esse ato tradicional de poder beijar o menino. O seu padre dizia há pouco que era importante que cada um de nós estivesse de coração aberto e saber entender este nascimento de Jesus. Que mensagem é que podemos então recolher-se do nascimento de Jesus? Olha, poderíamos ver dois aspectos muito simples e que têm a ver também com a mensagem do Papa. Sempre podemos falar de muitas coisas e muitos aspectos e sempre novidosos e sempre surpreendentes. Mas, atendendo a que o Papa pediu um presente para os mais pobres, podemos olhar para o presépio também desta maneira. Em primeiro lugar, o menino Jesus nasceu num estábulo. Um estábulo que é o local de onde vivem os animais. O que é que nos está a dizer isto? Está a dizer que Deus escolheu para viver no meio de nós o local mais pobre. De forma humilde, não é? Exatamente, da forma mais simples. Diz o Evangelho que não havia para eles lugar na hospedaria, que José ia porta em porta. E ninguém lhe abriu a porta. Primeiro foi um não a Deus. Olha, não queremos... Claro que não sabiam que era Deus que estava ali, mas agora podemos ler, é o homem que diz não a Deus e fecha a porta a Deus. Portanto, temos esta tendência humana a ser tão autónomos, tão autossuficientes, que fechamos a porta ao Senhor. E o Senhor vai nascer num estábulo, num corral de animais. O seu berço é as palhas da manjedoura. Portanto, o que é que está aqui a dizer? Que no desígnio de Deus... Deus, quando nasceu no meio dos homens, quis nascer na maior pobreza. Até no tempo de Jesus, os homens normalmente tinham um quartinho, uma sala para nascer. Mas ele nasceu no estábulo, no meio dos animais, para dizer o quê? O Filho do Homem nasce neste mundo solidário com os pobres de todo o mundo. Ninguém pode dizer eu não sou amado por Deus, porque Deus escolheu a maior pobreza para ser irmão de todos os homens, a começar pelos mais pobres. Portanto, ninguém pode dizer Deus a mim não me ama. Por vezes os mais pobres sentem que Deus pode não estar com eles por estarem naquela situação de alguma miséria, mas não é verdade. Não é verdade, porque à frente deles foi o próprio Jesus, Filho de Deus, nasceu na pobreza para ser irmão de todos os homens, a começar pelos mais pobres, a dizer ao mais pobre, não te preocupes, tu és amado por Deus tanto quanto o meu filho. E aproveita essa tua situação para descobrires este amor de Deus, transformares a tua vida, mas encher-te de ânimo. Não estás abandonado. Não és um ser lançado ao mundo e esquecido. És muito amado por Deus, até ao ponto que quando Deus fez homem, quis ser como tu. Nascer como tu. Para te poder resgatar e levar-te a uma condição de amor maior e de vida mais digna, que é o que Deus quer para todos. Deus não quer a miséria para ninguém. Mas porque existe miséria no mundo, quis ser pobre com os pobres para dar dignidade ao pobre. E disse mais ainda, e quem quiser ser grande, faça-se pobre como estes, faça-se pequenino. Porque é neste caminho da simplicidade que podemos encontrar-nos com Deus. E então diria que este amor universal a todo o homem, também àquele que é pobre e àquele que sofre, está presente no nascimento do menino Jesus. Em que ele, sentindo-se recusado pelos homens, aceitou a maior pobreza para resgatar todos os homens. Para que todos os homens se possam sentir amados por Deus. Portanto, ninguém está só, é verdade, não é, seu padre? Seu padre, olhamos também neste dia, ainda que hoje seja o dia de Natal, mas também é um programa que transmitimos no domingo seguinte, que é o domingo da Sagrada Família. Também olhamos para Jesus, José e Maria neste programa. Exatamente, então a festa da Sagrada Família, que vem logo a seguir ao Natal e que nos faz então dar este olhar para este núcleo familiar, uma família um bocado particular, um pouquinho particular, porque Nossa Senhora foi escolhida por Deus, a mãe do Salvador, José era o seu esposo, ficou o pai de Jesus ante a sociedade, aquele que cuidou dele, mas ao mesmo tempo era a esposa de Maria, respeitando a Maria, porque Maria era a esposa do Espírito Santo, era consagrada a Deus. Então José teve que sofrer, viver ali um pouquinho a experiência da contradição. Ele tinha uma expectativa, depois com a presença de Deus redescobriu o seu caminho, a sua vida. E a Igreja diz que soube viver em castidade toda a sua vida. Isto também é importante. É importante. E tantas pessoas lhe terão apontado o dedo até, não é? Nessa condição. Exatamente. De Deus ter escolhido Maria para dar à luz o filho Jesus. Portanto, José também soube estar, soube aceitar aquela condição. Exatamente. Uma condição muito profunda. E quando hoje vivemos num tempo em que parece que a sexualidade é o novo Deus da Terra, olha para São José. Às vezes tens de te privar e continuar a amar. E ele não foi só um bocadinho, foi a vida toda. E aprendeu a oferecer a Deus essa privação e a amar profundamente. E a ser pessoa espiritual. E a ser pessoa que trabalha e que ama. E então fica também este olhar para a Sagrada Família. E já agora gostaria de referir um texto muito bonito que vem na Liturgia das Horas, para quem lê o ofício de leitura, que é uma homilia do Papa Paulo VI, em Nazaré, em 1964, em que ele, estando em Nazaré, naquele local onde viveu a Sagrada Família, faz algumas referências muito especiais a esta Sagrada Família. Então ele põe e diz, olha, daqui podemos retirar três lições. A primeira é a lição do silêncio. Quer dizer, nesta Sagrada Família havia espaço para acolher a palavra de Deus. Havia espaço para perguntar a Deus o que é que quer de nós. Havia espaço para, neste silêncio orante, colocar a Deus presente. Portanto, hoje temos falta de silêncio, falta de espaço, mas não é um silêncio de estar calado. É o silêncio que me permite ouvir a voz de Deus, procurar o desígnio de Deus. Permite-me respeitar o outro. Permite-me não ser avassalador e que seja tudo como eu quero. É um silêncio que abre espaço da própria intimidade, do próprio interior, à presença do outro e à presença de Deus. E dialoga com Deus. E se enche da força de Deus. Portanto, eu diria que é um silêncio que não é um silêncio vazio, muito difícil de aguentar. Não, é um silêncio ativo, dialogante, de onde a oração aparece e de onde se ganha força para viver uma vida de onde o amor há de ser sempre a regra primeira. A segunda lição era a vida familiar. Entre José, Maria e Jesus. Pessoas muito especiais, de onde também haveria eventualmente algumas dificuldades relacionais, um que se atrasou e chegou atrasou ao jantar, ou sei lá, e disse, não, está certo, estou aqui há tanto tempo à espera. Mas nada disso transformava em confusão. Havia dificuldades, mas havia harmonia. Portanto, é uma vida familiar, de onde há diálogo, de onde há encontros e desencontros, mas há sempre harmonia, há sempre um sentido bem, há sempre confiança no outro. Há sempre uma atitude positiva. Porque todas as famílias deverão pôr os olhos, não é? Exatamente. Nesta família. Aqui temos muito que aprender nas relações familiares. Que a Sagrada Família nos ajudam a também aprender a ter boas relações familiares. A ter coração limpo e transparente para com o outro. A ter um espírito de ajuda e de acolhimento do outro. De não julgar o outro, mas amá-lo como ele é e ajudá-lo a caminhar como ele é. Então isso aprendemos aqui. E depois a terceira lição dizia o trabalho. O trabalho é fundamental. O trabalho como ganhar o pão de cada dia, com o suor do próprio rosto, mas também o trabalho que dá dignidade. Quando a pessoa trabalha, sente que é digna, que constrói, que colabora com o mundo, que está a ajudar a melhorar a criação. Hoje vemos muita gente que não pode trabalhar, não tem trabalho. e até pode ter alguma ajuda social, mas se não tem trabalho, falta algo para a sua dignidade pessoal, que lhe faz ter valor, que dá dignidade, que se sente útil. Não é só o sobreviver, é saber que estou a colaborar para desenvolver este mundo. Isso é muito importante para o bem-estar pessoal, não é? Exatamente. Isso, sentir-se útil, não é? Não ser um embaraço para a comunidade. Ora, muito bem. Portanto, o trabalho faz parte da dignidade pessoal. Isso experimentou também a Sagrada Família. E por isso também esta reflexão muito bonita que fez o Papa São Paulo já VI. Em 1964. Mas muito atual, como se fosse dito ontem. Muito atual para todos nós. Pronto, então, antes de acabar com esta reflexão, apenas uma última palavra que tem a ver com o Evangelho de São João no dia de Natal, para a missa do dia, em que é um pouquinho o resumo de todo este espírito de Natal que estamos a dizer. Diz assim: os homens não o acolheram. E vemos isso em Belém, quando fecharam as portas, e vemos isso ao longo da vida de Jesus, que não acolheram a Jesus, muitas vezes. Mas depois diz: mas os que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Quer dizer, quem for capaz de acolher Jesus, eleva-se à dignidade de filho de Deus. Aquilo que dizíamos ao início, de ser natureza humana, mas ser natureza humana cheia, ou em comunhão com o toque da natureza divina, em que o amor divino está presente. E por isso o convite é esse: que eu seja capaz de acolher o Filho de Deus, para que eu me veja a mim mesmo também como filho de Deus, também como alguém chamado a amar como Jesus, a ter um relacionamento com o Pai como Jesus, a ver os outros como irmãos como Jesus, a descobrir que o máximo que eu posso fazer é amar como Jesus, lavando os pés aos outros, estando sempre atento à necessidade do outro, anunciando a palavra de Deus e depois oferecendo a própria vida, quer dizer, sacrificando-me mesmo pelo bem do outro. Amar neste mundo, esse é o caminho. E esse é o caminho que Jesus nos veio deixar. Muito obrigada, Sr. Patres. Ficamos então com esta bela mensagem para que todos tenhamos o coração aberto para receber Jesus no seu nascimento. Este é então um programa que transmitimos e que assinalamos neste dia de Natal e também no domingo seguinte, dia 27 de dezembro, o dia em que se celebra a Sagrada Família. Sr. Padre, estamos então a terminar. Temos sempre uma sugestão musical para o fecho do nosso programa. O que é que nos sugere? Então, hoje podemos ficar com uma música popular, que até se transformou em património cultural da humanidade, que é A Noite Feliz. A Noite Feliz, que foi um hino, um cântico, que feito na Áustria, em 1818, e que foi pela primeira vez cantado numa missa do galo. Então vamos também nós alegrar-nos e desejar que a Noite Feliz seja também este hino que eleva o nosso espírito, o faz abrir até Deus, e abrindo-se a Deus também aos irmãos nos enche de verdadeira alegria. Muito obrigada, Sr. Padre, continuação de boas festas. Muito obrigada pela sua presença. Nós encontramos-nos daqui a uma semana já, no dia 1. Muito bem, então um feliz Natal a todos e depois uma boa preparação para que seja um ano também novo, um ano cheio de esperança, que Deus nos há conceder, com certeza. Muito obrigada, Sr. Padre. Ficamos então com esta sugestão, o cântico Noite Feliz, com votos de um Feliz Natal para todos quantos acompanham o nosso programa Palavras de Esperança. Yeah. Palavras de Esperança, um novo espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.